aparecer. Oh, não vais entristecer. Clama a Deus em oração e receberás poder. Se o mal te atacar, continua a suplicar. O poder que vem do alto, o poder que vem de Deus, que te pode libertar. O poder que vem do alto, o poder que vem de Deus, que te pode libertar. Do poder do Salvador, se clamares, te ouvirás, tua voz e tua dor. Se tu nunca vacilares, clama a Deus em oração. O poder que vem do alto, o poder que vem de Deus, que jamais será sem vão. O poder que vem do alto, o poder que vem de Deus, que jamais será sem vão. Mas vejo você tão triste. A vida é tão bela e você fica tão preocupada. Entrega o teu caminho, Senhor, e confia nele, e Deus vai te dar vitória. É isto mesmo, vai, cante. Jogue para bem longe de você toda essa tristeza, e você vai sentir a mão de Deus sobre sua vida. Oh, não queiras duvidar do poder do Salvador. Clamares, te ouvirás, tua voz e tua dor. Se tu nunca vacilares, clama a Deus em oração. O poder que vem do alto, o poder que vem Deus, que jamais será sem vão. O poder que vem do alto, o poder que vem de Deus, que jamais será sem vão.